Alô, amigos, boa tarde. É 16 horas e 37 minutos em Rio Claro. Alô, galera, um grande abraço. Essa é a Rádio Jovem Pan News de Rio Claro. Estamos chegando. A partir de agora o rádio está nos ligando para mais uma jornada esportiva. Estamos falando para a região de Rio Claro através dos 1410 kHz e em todas as plataformas, na fanpage do Jornal Cidade.net. Estamos no YouTube, no Facebook, nos apps para Android e iOS em todo o planeta. Hoje é domingo, 31 graus centígrados, umidade relativa do ar 36%, vento 14 quilômetros horários, baixa probabilidade de chuva 20% somente. Estamos no estádio municipal de Mipanhano Castelano, onde a bola vai rolar na maior emoção do rato a partir das 7 horas. Número 124. Essa é a 16ª rodada, quartas de final, grupo 5, Campeonato Paulista Série A3. Aqui e vão correr atrás da bola as agremiações da Associação Esportiva Belo Clube Rio Claro e Capivariano Futebol Clube da cidade de Capivari, na região de Piracicaba. Ao meu lado, mais uma vez, vamos contar com a presença marcante do nosso analista esportivo Eloy Roate, que irá analisar esse importante jogo de futebol. Antes de trazermos a presença do Eloy Roate, vamos trazendo aqui alguns destaques, principalmente do Belo Clube. Durante toda a semana foi cantado em forte e prosa que o Belo teria algumas baixas no seu elenco para essa primeira partida das quartas de final. Não é bem isso que está acontecendo. Já estamos de posse da escalação do Belo Clube. Está escalado e vai comandar a equipe do Belo Clube contra a equipe do Capivariano. Daqui a pouquinho, a partir das 17 horas, aqui no Belitão. A equipe do Belo ainda conta com o retorno do Felipe Garça. O Felipinho vem para o meio de campo. Paranhos é mantido no meio de campo. E Iguretô vai fazer dupla de área com Lucas Nunes. No mais, a equipe é praticamente aquela mesma equipe que jogou contra a equipe do Paulista de Jundiaí. Como trazer o jogamento pelo mesmo tempo. O Lucas Pavone, durante a semana, sentiu uma contusão no joelho, o mesmo joelho que ele tinha passado por cirurgia, e não joga esta tarde contra a equipe do Capivariano. Alô, Eloy Roate, chega mais, boa tarde, um grande abraço. Ô Nascimento, boa tarde Léo Santos aí no estúdio, boa tarde a todos vocês que nos acompanham, numa grande expectativa deste jogão de Velo Clube e Capivariano. Olha, eu acho assim, né, que agora que você chegou entre os oito, é muito importante agora você pensar que é um novo campeonato. É um campeonato onde você tem dois jogos. Nesses dois jogos, o erro tem que ser evitado ao máximo, que se você errar, fazer um jogo ruim, você está fora da competição. Então, é um jogo bastante difícil, sem dúvida nenhuma. Essa equipe de Capivari sempre monta bom time, chegou na tábua de classificação na mesma situação com o Velo Clube, coisa mínima que deu aí a diferença, por isso o Velo Clube está jogando o primeiro jogo dentro de casa. A equipe do Primavera desesperadamente precisava de um resultado. Então a gente sabe que é difícil esse tipo de jogo, porque a equipe adversária corre muito, impõe muito dentro de campo. Então, para você pegar a bola, ter um bom jogo, fica complicado. Aí você recebe aqui o Bruno Zá, mesma situação. Outra equipe que veio para o desespero jogar aqui. Foi contra a equipe do Paulista, poderia até, do Batatais, digo, poderia até ter trazido uma vitória de lá. Então, aí vem esse último jogo contra o Paulista, outro desespero da equipe visitante. Então, eu acho assim, fica difícil de você tentar praticar um futebol, trabalhar a bola, tem um bom toque de bola, porque a equipe adversária está muito no desespero, está dividindo todas, chutões, enfim, fica difícil de ter jogo. Agora não, eu vejo uma nova situação, uma equipe que vai estudar, esperar, ver a equipe do Velo Clube, está jogando fora de casa, então essa situação permite que você trabalhe melhor a bola, tenha toque de bola melhor, então é isso que a gente espera, um Velo Clube praticando um melhor futebol do que praticou nesses últimos 4 jogos, Nascimento. Pronto, estamos no ar para todo o planeta, com muito mais esportiva na sua rádio, Cantor Jovem Pan Inter Rio Claro, com o padrão é Jovem Pan. AM, 1410 kHz, Jovem Pan News, Rio Claro. Muito bem, retornamos aqui no estado do Rio, Daniel Castelano, dizendo que nós estamos trabalhando...